te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, resolvi te falar. Tô afim de você e se você não tiver vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Sim!